rotinas, eu apresento algo novo. Toquem as buzinas, busco vitória no jogo. Busco aprendizado, almejo no fim chegar. Podendo olhar pra trás e me orgulhar, escutar e rever os antigos versos. Saber que mesmo torto eu peguei os caminhos certos. E eu quero isso, e por isso eu luto sempre pensativo ou desleixado. Eu defendo essa corrente, eu quero paz pra minha gente, saúde pros chegados. E eu faço desse jeito com o coração, eu faço. Entra força no negócio, me jogo no verso pra ver se subo. De uma vez eu continuo submerso e na sequência eu sigo um pouco mais descansado, correndo depressa para não ser alcançado. Para dar o nó no laço, fechar a união. Prazer, meu nome é Gordo, hein? Apresentação. Apresentação da vida com emoção. Divida sua visão devido à decisão de falar. Tudo que sinto, o que vivo é diferente. Independente se o que eu falo só acontece com a gente. Eu tenho a tranquilidade de um monte budista, com a malícia paulista. Passei dos 20 de idade na cidade da garoa fina. Não desanima os parceiros de verdade, que convive com a diversidade. Versidade tem uma amizade sempre. Fusão de identidade, cê tem maldade sempre. De pirar fim de semana, está em casa sempre. Manutenção dos amigos já é família sempre. E sem precisar falar mal de ninguém, tendo alguém do meu lado que só me faça o bem. Do além de quem vem, vai, quando percebe cai. A epopeia ditada não faz efeito mais. Não sou capaz de fazer algo que te mude, mas se você quiser escrevo algo que te ilude. Ilusão passa, mas a mudança permanece marcada. Reflete na sua vida conforme é levada. E leva pra longe, aonde o monte se esconde, aonde os bons sentimentos. Eu tô colhendo na fonte, mas eu não vim pra marcar, muito menos pra passar. Percebido no mundo, hoje eu só quero cantar algo que seja diferente, mas feito de coração. Sou Simão do Já É, prazer, apresentação. Apresenta, apresenta, apresenta, apresentação. E meia vozes e formas que a mim não dizem nada. Devaneios isolam-me a escrever essas paradas. Que no ritmo da vida a levada acompanha a frequência cardíaca, sem saber se tem amanhã. Amanhã é outro dia, ainda que me tardia. Mente ecoam palavras em forma de poesia, ultrapassando as barreiras em busca do sossego. É tudo produtivo como humus, oferece novos rumos. Novo mundo, nova era na esfera. Eu presumo que temos em nossas mãos desejos, sonhos, vontades. No horizonte expandir o sentido da liberdade, que muitos não alcançam, pra eles é impossível. O Nirvana hoje em dia é um estado inatingível. Quero estar no estágio da ausência de sofrimentos, e quero cobrir o mundo com o melhor dos sentimentos. Mergulhando de cabeça nos mares da criação, ou buscando inspiração em outra constelação. Tendo a convicção de manter os pés no chão, equilibrando como posso a razão e a emoção. E rimando assim esboço alguma continuação. Apresento a minha função, MC em ação. Ricardo Nari Já É sempre apresentação. Não quero apresentação, pois o que sinto é verdadeiro. Nem representação para não ser passageiro. Escrevo com emoção, tu sabe bem como é. J-A-E-H, é isso mesmo, já é. Vem através desse verso tentar buscar meu espaço na cena que só tende a crescer. Um grande abraço ao fracasso, pois só fica quem merecer. E não por acaso eu ficarei pro prazer. Revolução a longo prazo, já cansei de esperar. Somente a essa família eu quero desempenhar. Mostrar minhas ações, a cada link nesse verso eu me entrego. Oscilações acontecem, tudo bem, eu não nego. Afinal, nada é constante, como tu já bem sabe. Expandir o horizonte, só cabe a eu decidir o caminho pelo qual vou seguir. Se estou certo, se estou errado, basta sentir as vibrações e refletir sobre minhas canções. Eu sou o sentido pelo qual estou aqui. MC de fim de semana que só quer prosseguir com musicalidade, pouca grana, mas de coração. Nós somos donos da verdade, mas a essência nos guia, mantendo a sinceridade do dia a dia para a gente da gente. Esse foi Já É, apresentação. Família sempre.